Mas sabe dois meia? SF26, autorização Recife? Positivo. Confirme meu nível. 330. 330? Positivo. Certo, será coordenada, informação em curso é a Lima, bate cópia. Senta. Lima, aquele Zulu, pronto, cópia. Lima, aquele Zulu, Salvador Ilhéu, 085, decola down 0, primeira curva direita, restrito 1 número pés no corredor Acheta, liberação do controle de Salvador. Aciona o transponder padrão 0254 e o controle 109.35. Posso ser de novo. Samará na final, Quebec. Gente, o plano que eu tenho aqui é o 085. Pode confirmar então, decola no 080 e cancela a quantas milhas pro 085? Protegimento correto, após quando pronto para acionamento no PAT 3 e naquele Zulu. Pronto, agora? Por acionamento, reporta. Autorizado, táxi via Kilo, cruza Alfa na Delta, chama Torre 108, decimal 62, ajuste no 014, bom voo. Será através da Delta devido à cabeceira deslocada a 1.200 metros. Para o táxi, voo no 397 com 108 a bordo, 2 horas e 5 de autonomia, terminando Aracaju. Pelo 397, táxi via Alfa, Índia Alfa, mantém a posição do Delta, irá dar para fazer um Charlie 402. Índia Alfa, mantém a posição do Delta, gol no 397. Fusão 17, vento no 50 graus, 0 menor. 7, no repouso, Quebec. Então, 397 está autorizado seu táxi via Alfa, ingresso no táxi Delta na Delta, chama a torre 1086, ajuste no 014, bom voo. Alfa, Delta, no posto esperando no 86, voo 1397, obrigado. Jet 6726, pronto, cópia. Opa, passando Lima Kilo Zulu, está no posto esperando na 0, uma Delta, na pista. Lima Kilo Zulu, vento no 50 graus, 04 nós, a linha e decola da pichona dela. A linha decola no 0, Lima Kilo Zulu. Ao 35. 330, Recife, Aperuxi 58, saída Pucaracaju, 5416, transponder, 1935, controle Salvador. Primeira curva esquerda, cotejamento correto, portão 02, reportar quando pronto para acionamento e pushback, Mercedes 26. 26, reportará. Salvador, Gono 983 para pushback, acionamento está no 04. Gono 983 autorizado, pushback, acionamento, portão 04, reporte quando pronto táxi. Reportará pronto pro táxi, Gono 983. E no 397. Ali, mantém no 397. Zulu decolado aos 1:06, ingresse 1000 pés no corredor Axé, chame para cruzar a final da 35, Lima Kilo Zulu. Tente direita na Axé, empatará cruzamento da final da 35, Lima Kilo Zulu. Ciente, bom dia. Tem livre decolagem, vento no 70 graus, 05 nós. Livre decolagem, gol no 397. Nave pequeno porte decolou sua frente, está mantendo inicialmente 1000 pés no litoral, ok? Gente, no 397. Lima Kilo Zulu está livre do cruzamento no final da 35. Após cruzamento efetuado, chame o controle 1935, bom voo. Livre cruzamento da final da 35, após efetuado, chama o controle 1935, Lima Kilo Zulu, obrigado. Essa é 26, aguarde, é o número 2 desse setor. Decolado aos 1:08, chama o controle 1:09, decimal 35. 1:09, 35, gol no 397. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Tango de Maquino Zulu. Lima Kilo Zulu, prossiga. Mantendo meio pé no Axé, quando possível, se autorizado, voar direto ao Coral, acendendo ao 0625. Tá mantendo porque quer, vou em Coral 085. Autorizado, Coral 085, corrigindo 065, Lima Kilo Zulu, obrigado. Controle Salvador, gol no 397. 397, contato Radar, suba 220. 220, ou no 397. Localizador com campo à vista, tá 3602. Torre 186. Salvador, bom dia, esse é o TAN 3602, no curso do localizador, tem um campo à vista. 5-4, 4 horas e 5 de autonomia, alternando Galeão. Oi, ciente, tráfego avistado, primeiros 1.200 metros, a pista 1-0 estão fechados. Vento no 40 graus, 07 nós, pouso autorizado. 140 com 07, pouso autorizado na pista 1-0, cientes 1.200 metros iniciais estão indisponíveis, o TAN 3602. Sim, ativo. Coordenem com a equipe de solo, o Boeing da Gol, a sua hora já iniciou o táxi, quando o mesmo livrando, ataque seu ainda está autorizado, seu pushback acionamento, reportando para o táxi. Ciente 6726. Salvador, Golo 983, no ponto de parada Delta, pronto. Lima Kilo Zulu, confirmando nível 065. Se autorizado, afirmo. Pra você toda hora. Não, cara. Um 397 Recife agora, um 288. 288, obrigado. Solo 24, libera a direita, solo 219. Gente, solo 219. Objeto 676, autorizado o táxi via Índia Alfa, reporte entre táxi e Delta. Índia Alfa, reporte entre táxi e Delta, 676. Delivery decolagem, Gol no 983, vento no 50 grau 099. Autorizado decolando a pistão no 0193. 02, livrando na última interseção. Vente, TAM 3602, bom dia, bem-vindo a Salvador. Taxi via Alfa, mantenha a posição, André, taxi o Iquilo. Gente, via Alfa está liberado o táxi, aguardando antes da taxi o Iquilo, TAM 3602. Objeto 6726, ingresso no taxi foi Delta, na... quando ingressa na Delta, quando pronto, chama a torre 186, ajuste no 014. Maceió, Papá, Papá, Alfa, Tango, Tango, Pátio 5, apenas confirmando a intenção de decolagem, 1 no 7 ou pista no 0? 1 no 7, será coordenado, bate cópia, Alfa, Tango, Tango. Papá Alfa, Tango, Tango, pronto, cópia. Papá, Papá Alfa, Tango, Tango, Salvador Maceió, 090, nível, Golf 677, Aerovia. Decolando no 7, primeira curva à esquerda, saída Conde. 0264, eu transpondo ao controle, 119, decimal 35. Confirme apenas a autonomia, 3 horas. 0600 horas, sente Alfa Tango Tango, operacionamento de táxi, 208-612, bom voo, ajuste no 014 agora. Para oposição 612, no pátio 1. Bloqueio. bloqueado, senhor. Confirmando, está livre o táxi para 3602, para a posição meia dúzia. Afirmo, táxi em frente, ingresso Juliette, posição meia dúzia. Gente, via Juliette para a posição meia dúzia, obrigado. Contato radar, suba nível 330, vigilância. 330, 6726. Sua identificação, chegada via Mari para 2000 pés, ajuste 1014. Ok, via Mari 3196, 1014, ajuste. Já solicita o RNAV da 10, 3196. Ciente, após etapa, você aviso 366, desce para 2500. Ok, após etapa, desce para 2500, 3196. Web 6726, Recife 12685. 2685, alô. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97, Alfa Tango Tango. solo para nós, Guardião 02. Guardião 02, decolado aos 3-2, mantenha a escuta da torre, reporte para o retorno. Mantendo a escuta da torre, reportará para o retorno, Guardião 02. Eu mantei o Zulu nivelado ao 065, mais 8 minutos, passa Coral. Ciente, informe Coral. Camarada, mantei o Zulu. Livre decolagem, vento no 110 graus, são 7 nós, informa helicóptero da polícia aqui no setor norte, sobre Vilas, mantendo 500 pés, ok? Tango, contato radar, subo 090. Tango. Salvador, gol 1260, bom dia. Gol 1260, bom dia, identifique, desça ao 050, chegada na área. 050 na área, 260, bom.